lavado, volta de com força. Solta o som no paredão e a galera toda fica louca. Ela gosta do malvado, porque o malvado volta com força. Solta o som do paredão e a galera fica louca. É um tal de sobe e desce, é um tal de sobe e desce, desce, desce, desce mais. E é um tal de sobe e desce, é um tal de sobe e desce. O paredão tocando é bom demais, vai. E é um tal de sobe e desce, é um tal de sobe e desce, desce, desce, desce mais. E é um tal de sobe e desce, desce, desce, desce, desce, que tá bom demais. Solta o som dos paredões, que a porrada é boa. Ela gosta do paredão, é bom demais. Solta o som que a galera tudo começa a dançar. É desse jeito, o malvadão, a galera vai dançando e vai mexendo até o chão. É um tal de sobe e desce, é um tal de sobe e desce, desce, desce, vai. E é um tal de sobe e desce, é um tal de sobe e desce, desce, desce. E é um tal de sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, desce, desce, desce, desce, vai. E é um tal de sobe, sobe, sobe, sobe, e desce, desce, desce, que tá bom demais. Ela gosta do malvado, porque o malvado volta de com força. Solta o som no paredão e a galera toda fica louca. Ela gosta do malvado, porque o malvado volta com força. Solta o som do paredão e a galera fica louca. É um tal de sobe e desce, é um tal de sobe e desce, desce, desce, desce mais. E é um tal de sobe e desce, é um tal de sobe e desce. O paredão tocando é bom demais, vai. E é um tal de sobe e desce, é um tal de sobe e desce, desce, desce, desce mais. E é um tal de sobe e desce, desce, desce, desce.